4445. Correto, portão 5, chama pronto para o SBEC, estacionamento, é 7556. Vai chamar, claro, o SBEC, estacionamento, é 7556. Solucionar 6315, box 4, para o SBEC, acionar. Autorizado, reporta táxi, o Xanar 6315. Afirmativo. Cono 648, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, até colégio. Confirme a frequência da torre? 1, 1, 8, decimal 9, 5. 18, 9, 5, obrigado. Então, Salvador, boa tarde, gol 1648. 648, número 2, continua a aproximação, guarde ficha livre. Na escuta, 1648. Dião 01 no solo 04, frequência livre. Solo 04, libera a direita, solo 219. Libera direita, 219, 3192. Paulo Salvador, muito boa tarde, Santos 3192, livre o pista. Prata 392, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3192. Serra Tango, prossiga. 500 pés, machado travado, gol 1648. Está livre o pouso, 120 graus, 109, gol 1648. Gol 1648, pouso autorizado. Lima aqui, Lulu, foi direto do 1, desça para 3 mil pés. Direto do 1 para 3 mil, Lima aqui, Lulu. Opa, o PLB 150, confirmando? Afirmativo, senhor. A direita, Indy Alpha 118, 95, a torre, altímetro 0,15, tem um bom voo e boa tarde, o chinamento 3,15. Ok, Indy Alpha 18, 95, 0,15, obrigado, tratamento. 3192, vai prosseguir via Juliette, observando o Airbus da Avianca, liberação para o portão 04. Pega a agenda para o portão 043. 192. Juliette, Serra Tango na escuta? 1219-648. 319. Oi, boa tarde, Alternativa 63. Como espera da. A linha de manter, 6315. Paulo, boa tarde, gol 1-6-4-7. 38, boa tarde, via Alfa, após Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette, confira. 02, o portão 02, via Juliette, com o 648. 02, 648. Tio Juliette, Seat Tango, setor norte, e vai prosseguir via litoral, corredor forte, isso até 30 milhas, então, no caso. Juliette Serra Tango, então voo local 055, nível 4 disponível. Inicialmente vai manter 1.000 pés, decolando ao 1.7 com curva à esquerda. 1.000 pés restrito, ingressando no corredor forte, aguardando liberação do controle para prosseguir após radial 030. Acionando 0152, controle 120.8 e a torre opera em 1.8.95. Subida corredor forte, ok? Curva esquerda após a decolagem. 315. Leste a Tango no parte 502 a bordo, chama a torre 1895, acionamento táxi decolagem, altímetro 1095, bom voo. Quebec Uniforme, boa tarde, informação Zulu para Serra November Delta Hotel, informe o nível solicitado. Azul 4462, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 0 no 5. Quebec Uniforme Tango Lima Kilo Zulu, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS, X-Way, reporte habilitado no localizador. Para 2.000, autorizado ILS, reporte horário Lima Kilo Zulu. O ideal de saída é Quebec Uniforme. Decolado ao 10, chame o controle 1208. 208, boa tarde. Desafasta o Quebec Uniforme. 3-5, prossiga. Boa tarde, decolado, Salvador, na escuta. Zero, posição normal. Estimativo, está acionado, vamos trocar o módulo aqui. Quatro, dois, zero, ok. Salvador, já se foi 5-6, passamos 5, se quer acionar. Confirme, chamou o som? Objeto 5-6, passamos 5, se quer acionar. Está livre, o F-5-6, chame táxi. Para. No 2500 pés, contato, radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, quando possível, bridge, obrigado. 6315, está autorizado, vai direto Leda. Pode ver da bridge. Ok, Leda, depois bridge, obrigado. Alfa Tango, Fox Romeo Alfa, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 126.0. 26.85.260, Fox Romeo Alfa. Tudo cópia, Azul. Autorizado para a Serra 9 Delta Hotel, o nível 085, correto disponível, direto, decolando a pista 17, com curva à direita após a decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após direto, aciona 5152, controle 120.8, e a torre opera em 118.95. A bordo, é Quebec Uniforme. 03 a bordo, parte 4 AD, chama em 118.95 para acionamento de táxi de decolagem com 1015 no altímetro. Tem um bom voo e boa tarde. Quebec Uniforme, ainda na escuta do solo. Estou corrigindo, aqui corrigindo 085 a visual. Você vai prosseguir inicialmente corredor axé à direita, mantendo 1000 pés restrito até o farol da barra, liberação do controle. Só corrigindo a subida, corredor axé, ok? 18.95, bom voo, Quebec Uniforme. Quebec Uniforme, prossiga. Para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Vamos lá, repassar. 4462, copiou, desça para 2000 pés. 4462 para 2000. Está autorizado via Pêsulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pêsulo 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da pista 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5437, controle 120.8. Forte alinhado e pronto na 17. Correta, Azul 465, portão 3, chame pronto, pushback. Os mesmos aí, aqui. Nove. Tarde, 649, prossiga. A autorização de plano para Ilhéus. Bom nível solicitado, Ilhéus. 118.95. 118.95, lembra aquilo, Zulu. Leda e Léus, é a subida, só um minuto. Daniel, Leda e Léus, obrigado. Tilo Zulu, estabilizado ILS, na sexta. Lima, Kilo Zulu, Cintia, passando externo, trem checado. Acusará, o Lima, Kilo Zulu. Tá pronto para decolar de imediato? Papatango Eco, Quebec Uniforme, autorizado a decolagem da 17, vento 110 graus com 089. 149, cópia. Ótimo. Por 649, Léo, 200-200 está autorizado. Direto, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Léo. Acionando 5454, controle 120, décima 8. 200 Miguel, pista 10, uma direita da El Miguel. 5454, 208. Botão 2, chame pronto, Golmei 49. Camará. Estou esperando baixar travado ali, Marquinhos Zulu. Boa tarde, o Eco Quebec na forma, decolado, da 7 à direita, acionado 5152. Batango, Eco Quebec e Uniforme. Mantenha-se em condições visuais no meu pé, contato na decolagem. Suba para nível de voo 080, sai da árvore. Esse é Vizonsas, foi orientado a 1000 pés até o farol do mar. O batão é Quebec Uniforme, mantenha o corredor share no meu pé, quando possível informe sua prioridade para o destino. Chamarei com a prioridade para o destino, de uniforme. Webjet 8-5-6, com 90 votos, 2:45, alterna Fortaleza, ponto para o táxi. Segunda direita, Índia e Alfa, ponto espera 218, 9-5, altímetro no 0, no 5, bom voo, boa tarde, Web 5-8-5-6. Direita, Índia, Alfa, ponto espera 5-8-5-6, 9-5, Webjet 8-5-6. Tarde, na 327, Leão, se confirma o nível solicitado? A transmissão foi um pouco baixa, 220, é isso? Gente, 220, aguarde coordenação, preparada a El, Leda e Léo, seu chinamento 327, só um minuto. Vou solicitar junto um controle, 1950. Provavelmente, talvez mesmo liberar se for 130, ok? Mesmo assim eu vou checar com o controle só um minuto, 35627. Salvador, boa tarde, a 7856. Não posso chegar até o anunciado. 7856, mantém a posição, 309, no curtíssimo final. Mantém a posição, 5856. Roger, 021, descend 2,000 feet, clear to final IOS, post reception or localize. Azul 4462, chame torre, 118, decimal 95. Obrigado. Azul 4462. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Eu tenho Lima Kilo Zulu no solo 21, confirma o estacionamento. Solo 121-9, Lima Kilo Zulu. Web 5856, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 com 9 nós. Pista de decolagem, 5856. Tango, Eco Quebec Uniforme, quando possível estimar de pouso e aprovo o destino. CP5627, o nível 150 só pode ser pela PUCA, mas se o senhor quiser ir pela Conde, só se for no nível 130. A gente aceita o 150 PUCA. Tá, um segundo pra cota, aguarde. É Quebec Uniforme autorizado para seguir direto destino, subida inicialmente ao 045. Gal 021, clear, I left approach, QNH 1015, descend 2000 feet, report upon localized course. Here for your left approach, descending 2000 feet, QNH 1015, I call you lock, okay, push call 021. 7 pontos para cópia. O Sané 6326 autorizado Ilhéus, nível 220. Sai da Leda, da El Leda após Ilhéus. Pista 90, primeira curva à direita. Acione código 5466, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado Ilhéus, nível 220. Posicionamento 6327, cotejamento correto, portão 01, aguarde para funcionamento e assinamento. Boa tarde, 5491 da Trip, desça para 6 mil pés, chegada à mão, ajuste 1015. Azul 4065, autorizado suspeito, acionamento, reporte para táxi. Azul 6327, aguarde segundos do setor. Salvador, gol 396, seguinte da formação Zulu, descida para 150. 1396, desça para o nível 050, chegada Mari, ajuste em Salvador no 015. Mix. E descendo para 5 mil pés. Desculpa, 050, em chegada Mari, gol 396. Com 627, pronto pra cópia? Prossiga. Trip 5627, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 150. Saída PUCA, transição Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione código 5505, frequência do controle 120.8. Autorizado para Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decola da 10, sobre a esquerda, PUCA, transição Caju. Chamando o controle 120, decima 8, descendo 5500, descendo 5627. Trip 5627, cotejamento correto, portão 04, reporte de funcionamento. Ano Azul 442, levando a pista. Azul 4462, autorizado táxi Alfa Juliette, reporte para o universo da mesma. Sente o táxi de Alfa Juliette, ingresso da mesma. Azul 4462, reporte para o universo da Juliette. Reporta no caso da Juliette, 4462. 8, correction, 18.6. 18.6, report call 021. Gustavo, obrigado. Correction 18.95, tower frequency. 18.95, they push call 021, obrigado. Tango, autorizado táxi, reporte na... Papá. 35491, índice de redução para 2109, 210. 210, vai reduzir... Copiado. Reduza para 2109, 210. 210. Siga. Está passando. Força atingindo 4.500. Azul 4065, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 10 no 5. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Alternativa 12545. Charlie Alfa Tango? Papá Romeu Charlie Alfa Tango. Aguarde distante, por não temos seu plano no momento. Já não recebi, vou te esperar. Fala o áudio do patrocinador, está por cima de lá. Oxanei, minha 327, aguarde para o fuspeio de acionamento. Fala o patrocinador, está por cima de lá. Azul 4462, autorizada Grande Juliette, portão 03. Posição de tráfego na posição de 12 horas, aeronave no rumo noroeste, 18 milhas, mantendo 4.500. O tipo da aeronave é um Papa Alfa 34. É Quebec Uniforme, informa o tráfego 12 horas, aeronave no rumo oposto, a 16 milhas, passando 090 em descida para 6 mil pés. O tipo da aeronave, um Alfa Tango 72. Confirme o horário, destino. Estado 2015, vem encontrar estabilizado LL, 396 da Gol. Nós não temos seu plano, ok? Aguarde. Aguarde instruções. Boa tarde, objeto 5729, desça para 4 mil pés na chegada bom, se ajuste no 015. 4 mil, pode uma bom. Mantenha a proje Alagoinha 5729. Alagoinha 29. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, confirme o destino. To the right, on the ground, Calm ground, 121, the small airline. Copy the case, by the right, call ground, the front, and the south. Aguarde. 91, prossiga para 3 mil pés. Ajuste no 015.